Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é ambicioso, hein? Ou é ganancioso? Mas afinal, qual é a diferença? Ser ambicioso, afinal de contas, é ruim ou é bom? Bem, digamos que é necessário. É por aí que vamos no programa de hoje. Na primeira parte, falando de ambição. E na segunda, da motivação para chegar lá. Para começar, uma frase do escritor, filósofo e enciclopedista franco-alemão, Barão Dietrich de Holbach. A ambição é louvável quando acompanhada pelo desejo e pela capacidade de fazer felizes os outros. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E este programa chega até você com o apoio sempre muito bem recebido de quem tem a ambição de transformar as artes em algo acessível ao povo. O Itaú Cultural. Acesse o site, procure as muitas opções que envolvem música, poesia, pintura, dança, literatura, enfim, tudo aquilo que alimenta o espírito. www.itaucultural.org.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para Sérgio Werneck de Figueiredo, um grande comentarista de nossos programas, que escreveu assim sobre o Lidando com as Críticas. Seu programa foi muito bem focado no tema a que você se dedica, a despocotização. Discute-se, assim, mais um tema ligado à ignorância que assola nosso planeta. Esta decorre fundamentalmente do pouco tempo que tivemos, apenas 100 anos, para acolher nada menos que 6 bilhões de novos indivíduos. Éramos 1 bilhão em 1900 e hoje somos mais de 7 bilhões. Incrível, não? Como adaptar estruturas paquidérmicas a tanta mudança? A solução geral foi apelar para o laissez-faire francês do século XVII. Assim, alguns se aproveitam do aumento de público-alvo. Outros tentam revolucionar costumes. E alguns poucos, mais humanistas talvez, tentam transmitir conhecimentos e ordenar essa verdadeira invasão. Vivemos a época do poder, prazer e dinheiro. Achamos que podemos comprar desde a felicidade até a educação de um filho. É natural, portanto, que as críticas ignorantes pululem em meio à confusão formada e alguns desistam da evolução, tanto do conhecimento quanto do autoconhecimento. Principalmente se os exemplos de liderança de certos países indicarem ser desnecessário o conhecimento, a erudição, a cultura e, por fim, a educação para que se chegue lá. Os direitos são mais exaltados que os deveres, e mesmo sem conhecimento de causa, todos se arvoram a críticas. Cabe, então, ao mais culto e humanisticamente mais bem preparado denunciar os abusos dessas lideranças políticas e sociais contra a horda ignorante e tentar guiá-los à evolução consistente, principalmente usando ferramentas de ensino, a mais eficiente política de inclusão conhecida. Pois é, meu caro Sérgio. Mas o desafio para o mais culto e humanisticamente mais bem preparado é escapar dos rótulos de preconceituoso. Ou das armadilhas dos ideologicamente estressados. Mas é bem por aí mesmo. O Sérgio, que comenta todos os programas que ouve, ganhou um livro. E olha que faz tempo que ele comenta, viu? Vamos nessa. E a Nakata, hein? E que já entregou 3 iPads e parte para os próximos 3. Você já concorreu? Cara, não custa nada e vai que você dá sorte. É muito fácil. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata sempre com K. Clique no post da promoção e mande ver. A Nakata é a marca dos componentes de suspensão e direção para o seu carro. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Depois da das crises econômicas e da quebra de várias empresas por sacanagens de seus administradores, tomou ainda mais força uma velha visão ideológica que classifica as empresas como coisas más e seus administradores como figuras diabólicas que não só querem ganhar dinheiro, mas ganhar muito dinheiro o mais rápido possível. E depois, retirar do negócio o dinheiro ganho para aplicar em outras coisas que rendam ainda mais dinheiro. Essa visão trata o lucro como coisa feia e só consegue ver um atributo no mundo dos negócios: a ganância. Todos que nascem no mundo têm seu destino marcado. O amigo Zé Inácio vivia comprando gado. Num transporte a Mato Grosso ajustou dois empregados, pois quando um boi se arribava, a tarefa aumentava, seu trabalho era dobrado. Você está ouvindo O Preço da Ambição, de Ted Vieira e Dino Franco, com Biá e Dino Franco em 1973. Ouça a história toda que é boa. Vamos ali. Toda empresa tem um imperativo moral: dar lucro. Empresa que não dá lucro está enganando os seus fornecedores, donos, funcionários. E a sociedade? Calma, engula esse seu ódio ao capitalismo e escute com cuidado. Empresas são agrupamentos de pessoas em uma missão comum para todos: produzir riqueza arranjando vários e diferentes insumos, de forma que esse arranjo tenha mais valor que os insumos independentes. E eu explico. Um sujeito compra um terreno. Depois compra madeira, cimento, tijolos, telhas, canos, etc. E começa a arranjar esses insumos de forma que constitua uma casa. Quando a casa estiver pronta, ele a vende por um valor maior do que o que ele pagou pelos insumos, mais a mão de obra utilizada para construir a casa e mais o terreno. A quantidade de dinheiro que ele conseguir obter, além do valor dos insumos e do custo da mão de obra e do terreno, será o lucro do negócio. É esse lucro que ele vai usar para comprar mais insumos e construir mais casas. E se ele conseguir guardar um pouco do lucro, vai progredindo com o tempo. Vai consumir mais produtos e gerar mais riqueza à sua volta. Esse é o princípio do sistema capitalista, que ainda horroriza uns dinossauros por aí. Zé Inácio inocente, de nada desconfiava. De aqueles peões estranhos, de má fé lhe acompanhava. Pra roubar o seu dinheiro e a boiada que levava. Os malvados desordeiros liquidaram o boiadeiro quando ele repousava. Pois bem, e toda empresa tem o dever de obter o máximo de lucro potencial que seu negócio permitir. O máximo. Tem gente que acha isso ruim e chama de ganância, mas pense comigo. Quero obter o máximo de educação possível. Isso é ganância? Quero obter o máximo de amor possível. Isso é ganância? Ambição, para muitas pessoas, tem uma conotação negativa, sendo equivalente à ganância. Mas eu não acho que seja assim. Vejamos as definições às quais eu cheguei. Quem sabe você concorda com elas. Olha só. Ganância é o desejo intenso de alcançar determinado objetivo, seja pelo meio que for. Os fins justificam os meios, lembra disso? Já ambição é o desejo intenso de alcançar determinado objetivo. Procurando nos dicionários, a coisa não é tão clara, mas para mim é. O que difere ganância de ambição são os limites de cada uma e a forma como se chega a determinado objetivo. Os dois seguiram viagem, tocando boi no estradão. Nós vamos fazer parada na primeira povoação. Tomando conta do gado, um deles ficou de plantão. Outro foi buscar virado pra ficarem reforçados e atravessar o sertão. Vou refazer agora a frase que eu disse há pouco. Toda empresa tem o dever de obter o máximo de lucro potencial que seu negócio permitir, e qualquer meio justifica esse fim. Isso é ganância. Toda empresa tem o dever de obter o máximo de lucro potencial que seu negócio permitir, desde que respeitando a ética e a moral vigentes. Isso é ambição. Mas e se em vez de empresa eu falar de gente, hein? O indivíduo ganancioso só se importa com si mesmo e faz qualquer coisa para atingir seus objetivos, doa a quem doer. O indivíduo ambicioso contempla em seus planos outras pessoas, age com generosidade e respeita quem está à sua volta. Quem tem ambição quer crescer, evoluir, progredir. Quem não tem, deixa a vida lhe levar. Mas quem tem ambição desmedida, cruza a linha para a ganância. O indivíduo ganancioso não contempla mais ninguém em seus planos, quer tudo para ele e usa de qualquer meio para isso. Ficou claro, hein? Ter ambição equilibrada é bom, ter ganância é ruim. Admirando a boiada, o peão pôs-se a pensar: se eu ficar dono de tudo, riqueza maior não há. Quando outro foi chegando, ele correu se amoitar e com tiro bem certeiro derrubou seu companheiro que acabava de chegar. No programa passado, Segundas Intenções, eu disse que sou um sujeito ambicioso. Sempre fui. Sempre mirei mais acima, mais à frente, mais fundo, mais alto, mais longe do que eu poderia alcançar. E por isso eu consegui atingir certos objetivos que muita gente parecida comigo nunca conseguiu. No processo, levei junto um monte de gente. Minha família, amigos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores e até leitores e ouvintes. Na minha ambição, cabe todo mundo. Sempre acreditei que ser ambicioso é fundamental. Ter ao seu lado gente ambiciosa também. Uma mulher ambiciosa, por exemplo, motiva o marido a sair da inércia. E vice-versa. Ambição é fundamental, desde que não seja excessiva e se transforme em ganância. Ambição equilibrada é combustível para quem quer ser bem-sucedido. E o que é que as pessoas bem-sucedidas fazem para realizar suas ambições, hein? É como diz o ditado, quem muito quer nada tem. Comeu aquele virado e já não sentiu-se bem, pois estava envenenado e ali morreu também. Hoje aquela boiada no sertão vive alongada, não pertence a ninguém. Vamos fazer umas reflexões ao som do carioca Oswaldinho do Acordeon, com sua Motivação, do CD Forró em Concert. Pessoas que chegam lá normalmente são motivadas a buscar seus objetivos. As pessoas menos bem-sucedidas, aquelas que não chegam lá, normalmente são motivadas a evitar os erros. Sacou a diferença, hein? Um está preocupado em ir mais longe, o outro em não errar o caminho ou em tropeçar. Quem está motivado pelo desejo de atingir um determinado objetivo está disposto a investir um bom tempo e esforços na busca desse objetivo. É óbvio. Já quem está preocupado em evitar as falhas tem o foco em proteger-se da vergonha, do embaraço, da sensação de incompetência que acompanha as falhas. Gente assim desiste ao primeiro sinal de perigo, ou quando os resultados não chegam imediatamente. Quando veem que não dá para evitar os riscos, pessoas preocupadas em não falhar vão procrastinar as ações, não darão seu máximo ou terão comportamentos de fuga. Por exemplo, enchendo a cara antes de um evento importante. Então, numa extremidade está a motivação para buscar seus objetivos. Na outra, está a tentativa de evitar as falhas. Eu, você, a Cissa, o Lalá, estamos em algum lugar entre essas duas extremidades. Para manter-se motivado para atingir um objetivo, você precisa de uma série de credos, convicções e valores. Mas algumas coisas a gente já sabe. Quem está motivado para atingir seus objetivos acredita que a iniciativa e a acabativa, os esforços, investimentos e persistência são as chaves para ser bem-sucedido. Os que só querem evitar as falhas acham que o sucesso depende dos recursos disponíveis e das limitações que o contexto impõe. Sabe como é? Eu não tenho grana, é longe demais, não tenho ferramenta, meu chefe não deixa e assim vai. Quem está motivado para atingir seus objetivos vê os problemas como desafios a serem vencidos e sente-se recompensado quando consegue realizar tarefas impossíveis. Quem está querendo evitar as falhas só consegue ver conflitos e ameaças. Quem está motivado para atingir seus objetivos sabe do esforço exigido para realizar as tarefas complexas. Sabe que precisa de dedicação, concentração, comprometimento e envolvimento. Os que querem evitar falhas acham que o esforço é demais, estressante. Quem está motivado para atingir seus objetivos acredita que com a prática, as tentativas e os erros evoluirá em suas habilidades e demonstrará o seu talento. Os que apenas querem evitar erros acham que só quem nasceu com determinado talento pode realizar tarefas complexas. Por fim, quem está motivado para buscar seus objetivos sabe que é preciso continuar, mesmo diante dos obstáculos. Sabe que errar 10, 20, 100 vezes faz parte do jogo. Quem só quer evitar as falhas diz: é preciso saber quando desistir, e larga tudo diante do primeiro obstáculo. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Olha só, você ouve o clássico Tente Outra Vez, do mestre Raul Seixas. E sabe com quem? Com quem? Fábio Júnior, olha só. A contribuição da Cissa Camargo ao Café Brasil é uma maravilha. Bruno e Marrone, Michel Teló, Belo, Latino, Cissa, muito obrigado. O arranjo tá legal, cara, mas essa não é uma canção romântica, né? Ô, Lala, deixa eu ver como é que ficou com a Sandra de Sá, hein, que nesse caso é mais, digamos, roqueira. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Lala, muito obrigado pela sua contribuição, trazendo um pouco de soul music ao rock do Raul Seixas. Muito bem, ficou claro para você que a ambição é necessária para quem quer voar mais alto? E que para realizar as ambições, você tem que estar permanentemente motivado na busca desses objetivos? Papinho de autoajuda? Sim, cara. Defina uma data para suas ambições. Não precisa ser amanhã, pode ser daqui a 5, 10 ou 25 anos. Onde é que você vai querer estar, hein? Ao definir esse objetivo, você passará a orientar suas ações na direção deles. Se quer ir morar nos Estados Unidos dentro de 15 anos, por exemplo, saberá que não vale a pena perder tempo aprendendo francês, sacou? Mas o mais importante é sacar seu comportamento e o comportamento das pessoas que rodeiam você. Quem são os motivados e quem são os que só querem evitar riscos? Quando você aprender a sacar a diferença, poderá tomar as providências necessárias para corrigir a sua rota. Bom, mas aí vem um outro lado da moeda. Dos que acham que basta querer para poder. Não é assim, não. Mas isso é um assunto para outro programa. E o caso da Pellegrino Distribuidora, hein? Ali, cara, basta querer para poder. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e está realizando uma promoção em sua página do Facebook, que premia com um iPad, um GPS e 3 tocadores de MP3 automotivos aqueles que quiserem e puderem. Acesse www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino com 2 L's. Clique no post da promoção e pronto! Aí é caprichar! 12 já foram premiados, você pode ser também. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Então ficamos assim. Ganância é uma coisa, ambição é outra. E a ambição equilibrada é mola mestra para quem quer almejar qualquer coisa na vida. Mas para lidar com ela é preciso estar motivado a buscar os objetivos e não apenas preocupado em evitar riscos e falhas. Mas agora você já sabe como é, não é? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Então é assim, ao som desta vez dele, Raulzito, que este programinha vai saindo de mansinho. Com o ambicioso Lala Moreira na técnica, a motivada Cissa Camargo na produção e eu, o modesto Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Sérgio Werneck, Biá e Dino Franco, Oswaldinho do Acordeon, Sandra de Sá, Raul Seixas e ele, Fábio Júnior. Este programa chega até você com o suporte de outra turma que é ambiciosa. A turma do Auditório Ibirapuera, que quer nada mais, nada menos que ser o mais importante, mais bonito, mais diversificado palco para as artes. E acredite, não é pouco. Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada no tamanho da ambição dos caras que querem compartilhar com você. Este é o Café Brasil. Gostou, hein? Aqui tem mais, ó. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de Miguel de Cervantes. Generosa ambição é aquela de quem pretende melhorar o seu estado sem prejuízo de terceiros. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.